você que diz que tudo acabou. Ei, você, o filho pródigo do amor, o pai te chama. Ei, você que longe está da casa do pai, o teu medo não te deixa voltar ao lar, o pai te chama. Sente a mesa onde agrada.